errada eu não vivo. E nunca vi sequelado, pé de breque vencer nesse mundo aqui. As erradas tem de monte, atitude certa é raro. Que mais vejo é má intenção sem freio, que não para, né? Não é por nada, né? Mas sou assim, me incomodo com essas fitas e tem gente que ri de mim. Problemas já basta o que você tem, se a resposta é sim. Mais um aí que se vende pudim. Aí é zica, hein? Simples de arranjar, cruza os braços na sua frente e ninguém quer solucionar. Fecha os muros em suas casas, até privatizar espaços públicos e ruas, com a função de se isolar. Esconde a cara, vai, cria o seu mundo virtual. Associa um perigo com o povo marginal. Viver pra ver, e ver que o que dá raiva na moral é saber que fingem pena dos moleque no sinal. Que desaforo, não vim só pra somar, compra a causa dos injustiçados. Pra representar, ideia boa tenho, falta apenas divulgar, influência não tenho. A mídia só vai tesourar, desse jeito que vivi, mas não sou de bitolar. Jamais que vou desistir, entrei na luta pra ganhar. Politicagem é foda, vive de visual, gastam fortuna sem dinheiro com campanha eleitoral. Chega disso, irmão, não tô aqui pra viver mal. Com tanta gente rica andando por aí, desfilando de carrão das ruas pro seu quintal. Sabadão no clube, folham as páginas do jornal. Vê violência, miséria, mais um tiro, menos um C pra contar sua história, impedido de viver. E a elite, faz nada não na moral. Troca uma página de ira por coluna social. E é engraçado saber que nada muda, que só depende da gente, mas mesmo assim nada muda. Vejo nas ruas o que não tá na TV, fico de cara com problemas que não querem perceber. E aí, associam com a favela, acredite, mas quem financia isso, os pobres ou a elite? Não se trata de palpite não, mas de certeza, pois vivenciei nas ruas vários fatos com clareza. Que muitos da bancada não veem, ou os problemas estão do lado e finge que nunca tem. Não sei qual é que rola lá, mas pelo menos não patrocinei, soube sim votar. Consciência pra ficar aqui, não vou desistir. Martelando todos pele, eles vão ter que me engolir. Diz aí, não sou zagalo nem boleiro, mas minha indignação mete pra dentro até goleiro. Não neguei, sou brasileiro, patriota de verdade. Trabalhei o dia inteiro, sustentei integridade. Verdade sim, tenho outras pra falar, não dou moral pra quem é falso e nem sorriso pra agradar, rapaz.